Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo meus braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizem, vem, vem por aqui, eu olho-os com olhos laços, e é nos meus olhos ironias e cansaços. Eu cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é essa, é criar desumanidade, é não acompanhar ninguém. Que eu vivo com o mesmo sem vontade, com que rasguei o ventre e a minha mãe. Não, não vou por aí. Eu só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se é o que busco saber, nenhum de vós respondes, porque me repetis. Vem, vem por aqui. Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos feito farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo foi somente para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como pois sereis vós que me dareis machados, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem. Eu amo os abismos, as torrentes, os desertos. E de tendes estradas, tendes tratados, tendes filósofos, tendes sábios. Eu tenho a minha loucura e levanto-a como um facho a arder na noite escura, e eu sinto espuma e sangue cântico nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, e mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, eu nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí.